vamos arrochar assim. Vai, vem, vai, vem. Ai, novinha, você vai me matar desse jeito. E eu tô viajando vendo você rebolar. Cara, tudo pira nesse seu corpo perfeito. No arrocha você sobe e desce sem parar. E você chega na balada cheia de má intenção, de vestido curto, chamando atenção. Consegue tudo que quer com esse seu jeito de olhar. E quando rebola, ai, ai, ai, isso não vai prestar. Tudo pira no jeito que o papai faz. Vem, novinha, que eu tô louco pra ver o que seu corpo gostoso é capaz de fazer. Chamando atenção, consegue tudo que quer com esse jeito de olhar. E quando rebola, ai, ai, ai, isso não vai prestar. Vem, novinha, delícia do papai. Que as mina tudo pira no jeito que o papai faz. Vem, novinha, que eu tô louco pra ver o que seu corpo gostoso é capaz de fazer. Vem, novinha, delícia do papai. Que as mina tudo pira no jeito que o papai faz. Vem, novinha, eu tô louco pra ver o que seu corpo gostoso é.